Um minuto com este negócio sustentável. Conhece a importância da educação de qualidade? A educação é um dos principais pilares para a construção de um futuro melhor. Nos fornece capacidades que precisamos para sermos mais produtivos. É inclusiva, respeita as diferenças e está atualizada para atender às necessidades de todos os alunos. Uma educação de qualidade permite quebrar o ciclo da pobreza, a redução das desigualdades e ajuda na promoção da igualdade de género e também contribui no desenvolvimento de sociedades mais tolerantes. Infelizmente, muitos estudantes não têm acesso a uma boa infraestrutura, a professores capacitados e materiais didáticos adequados. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Primeiro, reconhecer a importância da educação em nossas vidas e valorizar o trabalho dos profissionais da área. Também é importante exigir políticas públicas que garantam uma educação de qualidade para todos. Já pensaste sobre como uma boa educação pode influenciar o teu futuro?